agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma emissão de Diga Lá ao Senhor Fado, um programa em que a alma portuguesa se faz ouvir, se faz sentir nas letras e no tocar de cada guitarra. Nas letras dos poemas que ouvimos e que tão bem são interpretados pelos nossos fadistas e nas guitarras que ouvimos de forma tão bela e tão sentida. Porque até a guitarra chora, até a guitarra se faz ouvir, até a guitarra sorri. Porque os instrumentos, quando bem tocados, sabem sorrir, sabem falar connosco. E nós temos a capacidade de os sentirmos também. O Diga Lá ao Senhor Fado aproxima-se desse sentimento, aproxima-se do sentimento português, da alma portuguesa. E é isso que eu lhe quero transmitir nos fados que escolho para si com todo o meu coração. Vamos então ficar com 3 fados selecionados por mim. Mas antes de irmos então aos 3 fados, das 3 formas como poderá pedir o seu momento, pedir o seu fado e deixar que os nossos outros ouvintes ouçam também o momento que a faz feliz ou que o faz feliz. Poderá fazê-lo em www.radioantenaweb.info, deixando o seu comentário na página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Senhor Fado aguardamos então o seu pedido. Vamos ficar então com 3 belos fados. Cátia Guerreiro com Incerteza. Depois o nosso Alfredo Marceneiro com O Amor é a Água que Corre. E vamos ficar com O Espelho do Mundo de Pedro Moutinho. Eu espero que fique bem aqui com o Diga Lá ao Senhor Fado, este momento tão português e tão nosso. Fique bem, fique por aqui na Antena Web, no Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. No princípio era tudo bem distante e o futuro lá longe tão incerto. Só o nosso amor não estava ausente, fazendo da distância um lugar perto. Só o nosso amor não estava ausente, fazendo da distância um lugar perto. Foi bom inventarmos o caminho que nos trouxe até aqui a felicidade, lugar onde ninguém chega sozinho, onde os sonhos se tornam realidade, lugar onde ninguém chega sozinho, onde os sonhos se tornam realidade. O amanhã é amanhã um novo dia, onde te vejo sempre do meu lado. Por ti mudava o mundo e repetia a aventura que canto neste fado. Por ti mudava o mundo e repetia a aventura que canto neste fado. Deus, cabecita louca, Hei de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Amor é sonho, é encanto, deixa mágoa, riso ou pranto e de uns lindos olhos jorne. Mas tem curta duração nas fontes da ilusão. Amor é água que corre, mas tem curta duração nas fontes da ilusão. Amor é água que corre. Tudo é válido neste mundo, mesmo o amor mais profundo, de dia a dia se apouca. Tudo é válido neste mundo, mesmo o amor mais profundo, de dia a dia se apouca. Onde nascer a indiferença, há de morrer minha crença. Adeus, cabecita louca. Onde nascer a indiferença, há de morrer minha crença. Adeus, cabecita louca. Hei de esquecer o teu amor, o teu corpo encantador, que minha alma já não quer. Hei de esquecer o teu amor, o teu corpo encantador, que minha alma já não quer. Hei de apagar a paixão que me queima o coração na boca de outra mulher. Hei de apagar a paixão que me queima o coração na boca de outra mulher. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Olhos cantei, meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, cantei, meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. O mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Senti minha alma acordar. Fechei os olhos, cantei. Senti minha alma acordar. Fechei os olhos, cantei. Viajei de mar em mar. Encontrei na rosa o mundo. Viajei de mar em mar. Encontrei na rosa o mundo. Na dor aprendi a amar. Meu Deus, meu ser tão profundo. Na dor aprendi a amar. Meu Deus, meu ser tão profundo. Pelas ruas caminhei sem ver a luz no fundo. Pelas ruas caminhei sem ver a luz no fundo. Os sonhos que então encontrei são o espelho do meu mundo. Os sonhos que então encontrei são o espelho do meu mundo. Fechei os olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho. Já três fases passaram e como o tempo voa. Já reparou como o tempo passa? E ao ouvirmos estas guitarras, estes poemas, estas vozes, o tempo ainda se passa mais rápido, não é? Mais depressa. É um momento, esta meia hora, é um bocadinho que sempre pode aproveitar na sua hora de almoço, no seu espaço livre, no seu tempo livre. É um momento bonito, é um momento em que vamos de encontro ao fado, de encontro à alma portuguesa. Eu vou então trazer-lhe agora mais três fados e dois deles são novinhos. Vou-lhe trazer dois temas do mais recente fado português. Vou-lhe trazer o fado de António Zambujo, do último álbum lançado em 2010, Guia. A faixa também se chama Guia. E vou-lhe trazer de Beatriz Conceição, As Minhas Emoções, o último álbum. Vou-lhe trazer a faixa Luta por Mim, Amor. É um pedido muito bonito. E vou-lhe trazer mais antigo, mas belo também, e um marco na nossa história do fado, Lucília do Carmo, com Maria Madalena. Eu gostava que ficasse desse lado, a ouvir-nos, a ouvir a nossa alma portuguesa a falar, a cantar para si. Fique por aí, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Thank you.

e tu me deste. Aquilo que eu te dei, aquilo que eu te dei, que tu me deste. Diga lá ao Senhor Fado. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena. Desse amor que nos encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. A Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Fez da maior pecadora uma das santas do céu. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena. Foi aquela que mais amou, foi Maria Madalena. E foi assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, que está a caminhar para a reta final. Espero que tenha gostado dos dois novos fados que lhe trouxe, dois fados muito recentes, um de António Zambujo Guia e do álbum As Minhas Emoções, de Beatriz da Conceição, a faixa Luta por Mim, Amor. Eu adorei e espero que você que está aí desse lado tenha gostado também. Tivemos também a nossa Lucília do Carmo, que trouxe Maria Madalena, um fado mais antigo, mas belo, muito português, muito belo. Assim como a nossa alma, que é bela, pura e sempre muito rica. Vou-me então despedir, desejando então da próxima vez trazer fados que lhe digam muito a si, fados que lhe preencham a alma, que lhe façam sorrir sobretudo. Poderá fazê-lo em www.radioantenaweb.com. .info, deixando o seu comentário na página de comentários ou então enviando um mail para geral.radio.web@gmail.com. Assim eu me despeço, eu e o Diga Lá ao Senhor Fado, até amanhã, amanhã cá o aguardamos, à mesma hora, para mais meia hora da pura e verdadeira alma portuguesa. Vamos para final, vamos finalizar com a nossa com uma grande senhora do fado e da música ligeira portuguesa, Dulce Pontes, com a canção, o fado canção A Lágrima. Eu espero que goste, fique bem, tenha um dia muito feliz e uma tarde repleta de boas energias e momentos muito agradáveis. Fique aqui na Antena Web com o Diga Lá ao Senhor Fado e com todos nós, sempre, sempre, em português. Cheia de penas, cheia de penas me deito, e com mais penas, com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito, o jeito de te querer tanto, desespero, tenho por meu desespero. Que alegria!